Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos, está começando mais um Mexidão Cast. O número 47, vejam só vocês, Vingadores vs X-Men. Eu sou o Thiago Mendes, estou aqui na presença dos meus amigos Sir Patrick Murta. Sou eu com a boca cheia de pipoca. Olha aí. Também estamos na presença do nosso amigo e irmão Diego Mendes. Sou eu, galera, tô aqui novamente marcando presença nesse saudoso podcast. Saudoso por quê? Ele já acabou? É porque quando a gente grava e demora mais uma semana pra sair o próximo, eu já morro de saudade. Ah, entendi. E também na presença do nosso amigo externo. Sou eu, onde eu tenho amarrado meu burro. Olha aí. Tô fazendo aqui hoje. Você reparou que tem um tempinho que eu não faço a piada com o seu nome? Tem um episódio. Já senti falta. Olha aí. Eu tenho que confessar que no meu celular eu não ouço música nenhuma, né? Então quando eu tô com fone de ouvido, eu tô ouvindo podcast. E vira e mexe, eu acabo ouvindo os podcasts que a gente grava, né? Aí eu mato a saudade do Thiago. Olha só. Faz parte, né, gente? Faz parte. Entre você também para a escola Diego de piadas. Pra ficar ruim igual o Diego, tem que melhorar muito ainda. Isso é só pra você ver como é que eu tô no nível superior. E como a galera não deve estar sabendo, ou já deve estar sabendo, Vingadores vs X-Men é um evento crossover entre dois dos maiores times de heróis da Marvel. Os Vingadores, como eu acabo... E os X-Men. Não diga. Olha, cara, só. Eu acho que desde a Guerra Civil, né, que foi um evento importante no universo Marvel, eles perceberam que colocar os heróis batendo nos próprios heróis é uma temática interessante e que dá dinheiro, né? Quem não gostaria de ver o Wolverine dando supapo na cara do Capitão América? Exatamente. Agora que a gente comentou isso aqui, eu acho que o evento da Guerra Civil um pouco melhor do que foi esse quadrinho. Ó, já começando. Um pouco melhor? Já desde cara eu falo, é muito melhor. Olha aí. Mas eu citei esse crossover, né, da Guerra Civil porque foi o recente e marcante. Os crossovers já fazem parte do universo dos quadrinhos há muito tempo, né? Já os primeiros crossovers, né, foi do universo DC, né, com Batman e o Super-Homem, o surgimento da Liga da Justiça. E teve também, não sei se vocês sabem, já aconteceu um crossover, né, de DC versus Marvel, lançado oficialmente. Isso, foi nos anos 90. Eu acho que foi mais antigo ainda. Não, teve um nos anos 90 que eu sei, eu dei uma lida sobre isso. Ficou uma bosta também, mas... Ficou uma bosta. Mas... Cara, é difícil é um crossover que presta em todo lado, né, velho? Até no videogame. Não, fala mal não. No videogame tem muito crossover bom. Battletoads e Double Dragon? Olha só, não. Que crossover foda. Não, mas tá falando recentemente, cara. Não, recente a gente tem Street Fighter vs Tekken, que, na minha opinião, hoje é um dos melhores games de luta, cara. É, esse eu não conheci não, mas eu lembro do Mortal Kombat vs DC. Sangue de Jesus. Não, aí, pelo amor de Deus. Esse ficou um belo pedaço de ficou. Gente, no geral... No contexto geral, X-Men versus Vingadores, ou Vingadores versus X-Men, trata do retorno da Força Fênix para a Terra. A Fênix estaria procurando um novo receptáculo para ela, e esse novo receptáculo seria uma mutante chamada Hope. Isso, eu acho que até é importante, gente, antes de começar, relembrar que quem não lê X-Men, quem há muito tempo não acompanha, aquela saga que foi eternizada por aquele desenho dos anos 90, né, a saga contada nos filmes recentes dos X-Men, essa parte dos quadrinhos já se passou há muito tempo, né? É, a Fênix, que era a Jean Grey era influenciada pela Fênix, né? Ela, por diversos momentos, ela perdeu o controle a ponto de quase matar os seus amigos, né? E influenciada pelo professor Xavier, ela, numa atitude desesperada, né, se mata, a Jean Grey. Não é um spoiler, mas é impossível contar essa história sem falar isso, né? Isso aí. Ela se mata para evitar que a Força Fênix destrua a Terra. Já que você falou isso, eu vou até fazer uma reclamação. Que eu, como pouco leitor de quadrinhos, A minha principal reclamação são essas sagas, que são muito grandes. Às vezes duram anos, né? E a gente quer ler um quadrinho muitas vezes e você não encontra na banca um número abaixo do 45. E aí, quer dizer, até você conseguir aqueles números anteriores fica muito complicado. Então é legal mesmo você dar essa explanação aí, porque é difícil você encontrar alguém que acompanha desde o início. Isso, é um problema das HQs e é um problema que não ocorre nos mangás. Olha só pra você ver, o mangá geralmente começa uma série e a série pode ser longa que for, pode ter 500 capítulos, mas você sabe que em 500 capítulos ela acaba. O herói cresce, se torna o mais poderoso do mundo e acaba aquele mangá. Nas HQs isso não acontece. Nós temos aí personagens na Marvel e na DC que tem mais de 60 anos. Não, isso é verdade mesmo. O próprio Homem-Aranha também já tá nessa casa aí, cara. É por isso que existem os reboots, né? Muitas vezes você vê isso. Reiniciando a história, contando de um outro jeito. É complicado. É bem complicado acompanhar quadrinho no formato que é hoje. É bem difícil. Exato. O cara morre e ressuscita, né? E aconteceu tanta coisa no universo dos X-Men, né? Tanta coisa que a saga X-Men vs Vingadores já começa com uma questão crítica, né? A Feiticeira Escarlate, pra quem não sabe, é filha do Magneto. Isso. Olha aí. Que foi confirmada nos Vingadores 2 e no novo filme dos X-Men. Não sei como que isso vai acontecer até agora. É, vamos descobrir, né? E pra quem não sabe, o nome dela é Wanda, né? Wanda é a esposa do Cosmo. Olha só, o que acontece, que eu fiz esse comentário, é porque a Fox ela tem o direito dos mutantes, né? Todos os mutantes... ainda pertencem à Fox. E ela foi com tanto a Feiticeira Escarlate quanto o Mercúrio foram confirmados no próximo dos Vingadores. É, e esses dois personagens aí, o pessoal, né, que assistiu séries de desenhos na TV vai lembrar eles mais é do X-Men Evolution, que é aquela série que passou muito no canal. Isso, que foi essa última que teve aí, que eles eram mais jovens, né, e Wolverine que estavam de tutor. Isso. Né? Só que o que acontece? Essa Feiticeira Escarlate, ela, em determinado momento da saga dos X-Men, ela resolve acabar com os mutantes na Terra, né? E ela acaba deixando apenas 192 mutantes em todo o mundo. Ou seja, os mutantes entraram em extinção. O Scott, né, que é o Ciclope, puto com o Professor Xavier, porque ele influenciou a Jean Grey a se matar, e por entre outros motivos, ele... se afasta do Professor Xavier. O Professor Xavier passa a ser quase um renegado dos mutantes, né? E o Scott se torna o líder dos X-Men. E começa a saga dos X-Men, sendo o Ciclope o líder dos X-Men, né? Os X-Men extintos. Eles, para sobreviver, eles fundaram um país dos mutantes, né? A Ilha de Utopia, né? E assim começa a saga. O que acontece é que para os mutantes, a Fênix, ela é um tipo de... A Hope seria a Messias, né? Por ser o novo receptáculo da Fênix. E com isso eles conseguiriam restaurar aquilo que foi destruído. Mas por causa do passado da Fênix, de tudo que ela causou, para os Vingadores a Fênix é uma força destrutiva. E então começa uma batalha onde para os Vingadores a Fênix pode destruir o mundo, mas... O Ciclope acredita cegamente que vai ser a esperança, a Hope, quem salvará os mutantes da extinção. Ele acredita que a Hope, né, vai ser o receptáculo perfeito da Fênix. Que quando a Força Fênix chegar aqui, que ela será capaz de fazer os mutantes começarem, vamos dizer, a ressurgir. Vamos dizer assim, não de ressurgir de reencarnar essas coisas, mas não, vai poder criar novos mutantes, fazendo assim com que eles saiam dessa extinção. Olha aí. E aí vamos começar uma discussão lá bacana. Patrick Moore, você que é o cara das palavras. Olha aí, eu fico lisonjeado. Você acha que a Fênix é uma força de restauração ou uma força de destruição? Cara, a Fênix, eu acredito, desde todos os momentos, ela se mostrou com um poder absurdo, né? E um poder incontrolável. A Jean Grey tentou várias vezes. A Jean Grey, pra quem acompanha os X-Men, sabe que ela era uma das mutantes mais poderosas de todos os mutantes. E a própria Jean Grey... totalmente. E ela não conseguiu conter a Fênix. E porque e a Fênix tinha um desejo de consumir tudo que estivesse em volta. Então eu a vejo plenamente como uma força destrutiva. E uma das qualidades desse quadrinho é que você acaba escolhendo lados, né? E eu escolhi o lado dos Vingadores de início, porque eu concordava plenamente que a Fênix precisa ser detida. Olha aí, Diego Mendes, o que você acha? Cara, é basicamente isso que o Patrick falou mesmo pra mim. Não tem como, cara. Ela pode ter esse poder de fazer novos, criar novos mutantes e tal. Tem, pode ser? Beleza, ok. Mas que ela é uma força destrutiva, ela é. A Jean Grey, se eu não tô enganado, ela é dos mutantes, e ela era mais forte que o Professor Xavier, que já era tido como, né, pra nós, já era tido como um mutante, assim, dos mais fortes. Mas aí ela não conseguiu conter a Fênix, então eu acredito que não teria outra pessoa com capacidade possível, assim, de conter ela. Externo, você sabe que a Fênix é um ser mitológico. Sim, sim. A Fênix, ela vem daquele pássaro. Isso. Que, feito de fogo, né? E que ressurge das cinzas. Então é um ser imortal. Toda vez que ele morre, das suas próprias cinzas ele renasce. Sim. Você chegou a acompanhar também a série dos X-Men, a série clássica. Sim, acompanhei. E, inclusive, a Fênix, na série clássica, ela se mostra como uma criança. Né, ela prova dos desejos humanos, prova das sensações humanas, e ela quer sempre mais. Realmente ela parece uma força destrutiva, ela se mostrou ser destrutiva. E rapaz, uma coisa que eu achei assim, de início, que os Vingadores justificavam a preocupação deles pela Fênix, né? Mas eles agiram de uma forma muito autoritária, que eu acho que justificou um pouco a reação do Ciclope, né, como líder dos X-Men, não aceitar de forma alguma, porque eles imporam que a Hope se entregassem a ele. Nessa situação eu pensei um pouco naquela questão militar, querendo ou não, o Capitão América é um soldado. Eu entendi a intenção do Capitão América, porque, porra, está vindo uma força de destruição controlável para a Terra procurar uma mutante que todo mundo acha que é aquela mutante. Então, pô, vamos pegar ela, vamos conversar com ela, vamos estudar esse negócio. E também, né, vamos levar em conta o seguinte, mesmo que se o Capitão América chegasse lá, conversasse com o Ciclope, ó, Ciclope, ela é uma, vai dar problema, parada, vai ferrar com tudo, então vamos levar a roupa, vamos ver o que que tá pegando pra gente tentar prevenir, não ia adiantar, porque quem leu esse crossover agora, vê que o Ciclope, ele já tava meio que, vamos dizer que alienado com isso. Pelo fato dos mutantes terem entrado em extinção, ele já, desde o início, ele já tava com aquela ideia de que a Força Fênix ia vir mesmo e que ela era uma força de salvação dos mutantes. Então, não ia adiantar uma conversa que ele ia chegar e falar, não, cara, deixa ela aqui, porque ela não vai ser destrutiva, ela vai ser pra salvar o meu povo. E o Ciclope jogou uma parada muito foda na cara do Capitão América, uh-huh. Que ele falou, engraçado, você tá todo preocupado agora com os mutantes, mas quando a gente tava sendo caçado, não apareceu nenhum de vocês Vingadores pra ajudar a gente. É verdade. Se desse a mão, quem sabe eles não estendiam o braço. Pois é. E é o que bacana que de início eu comecei do lado dos Vingadores e com o tempo eu fui entendendo a posição do Ciclope, né? E acabei mudando de lado no meio do quadrinho, porque os Vingadores realmente agindo de forma arbitrária, né? Os X-Men tentando sobreviver, tentando, de alguma forma, tentar salvar a última esperança deles, que era a Hope. E acaba trazendo uma característica, né, Patrick, pro mangá que é muito importante. Externo. Mangá? Perdão. Mangá tá difícil. É HQ, velho, não é mangá, cacete. E aí, Diego, dá no mole não. Nossa, cara, tá difícil. Toda hora é mangá, mangá, mangá. Enfim, acabou trazendo, né, Patrick, uma característica muito importante pro HQ. Qual característica é essa? Que o Ciclope, apesar de a gente ter entendido o lado dele, o Ciclope, cara, ele tava doidão. Não tinha muita conversa com ele, não. Ele chegou também falando. O Capitão América tentou impor, tentou pegar a roupa pra ele, externo. Sim. E o Ciclope falou: não, bicho, você não vai pegar, abrir o visor e meter um tiro no Capitão América. Isso aí é típico do cara que chuta o balde. É até uma coisa que ele cita bem nas últimas HQs lá, quando ele começa a conversar com o Xavier. O Xavier fala com ele, ó, você tá com... Tá, não precisa mais do seu visor. Mas ele vai falar assim, não, eu prefiro manter o meu visor, porque uma certa vez um homem me falou que era bom ter uma visão singular. Então se você for olhar bem o jeito que ele tava se portando, vamos colocar assim, ele tinha uma visão singular mesmo, tipo, ele só enxergava aquilo que ele queria, e não importava o que os outros tentassem mostrar pra ele. Eu só acho que realmente foi um pouco exagerada. E foi uma grande crítica porque o Ciclope, historicamente, ele nunca foi tão desequilibrado assim. Ele era bem mais metódico. Eu concordo com esse pensamento seu, mas eu acho que isso aí era justamente por causa da Dita. Quando ele perdeu isso, cara, não tem mais nada que segura o homem, entendeu? Soltou a coleira. Então, com a morte da Dinha, ele ficou dessa forma, na sua opinião? Ah, eu acredito que sim. Exatamente. É, faz um sentido, sim. Só que eu assustei. E a maior crítica foi porque o Ciclope, ele estava agindo de forma semelhante ao Magneto anos atrás. E o Magneto estava totalmente diferente. Enquanto o Ciclope estava maluco, o Magneto, bom moço. É verdade, é verdade. Sei mesmo, o Magneto estava o famoso... Richard Gere, né? Grisalho bonzinho. Olha aí. Olha aí, olha aí. Só faltou ele pegar a Julia Roberts. É, e eu não vou poder falar que tinha a Julia Roberts ali não, porque ele tava mal das pernas ali. O Magneto tava sendo a consciência, né? Inclusive a ponto de ele chamar o Xavier pra tentar ver se abria os olhos do Ciclope. Mas aí, Thiago, o fato dele chamar o Xavier aí, eu só lembro da... Eu imagino a voz do... Olha só que bacana. A voz do pensamento do Xavier falando... Sim, Eric. É, mas vocês sabem que já na série clássica, no finalzinho, o Magneto já tava bonzinho. Vocês sabem disso, né? É, pra quem não sabe, no final da saga clássica dos anos 90, o Xavier teria morrido. Na verdade, ele transporta a mente dele pra outra dimensão. E nessa suposta morte do Xavier, o Magneto assume o controle, a liderança dos X-Men. Logo depois, aí o Xavier volta pro nosso mundo, volta a andar... E... Enfim, é o que eu falei mais cedo, cara. É uma zona, o cara morre e ressuscita N vezes nessa porra. Ah, essa aí também é outra crítica que eu tenho dos quadrinhos. Cara, quando é que esse pessoal vai começar a fazer uma coisa e acabar com ela e começar uma coisa nova? Tem que matar o cara 20 vezes, ressuscitar o cara 20 vezes, cara. É, não, e o bacana do Xavier e o Stan é que como ele transportou a mente dele pra outra dimensão, agora você imagina se nós tivéssemos um poder desse, cara, o patrão que começa a te estressar no serviço lá, você transporta sua mente pra outro lugar e deixa ele falando sozinho. Eu respeito muito, cara, quem ouve, quem lê quadrinho e gosta desses quadrinhos de super-herói. Mas, honestamente, eu acho que eu não teria muita paciência na hora de ver o cara morrer e ressuscitar mais de uma vez. Né? Eu gosto de ler arcos fechados, como esse. Igual teve os 952, eu li alguns arcos. Eu gosto de ler arco fechado porque aí eu sei que eu não preciso me prender. Isso. Ao que aconteceu. Outra coisa que muita gente estranhou, os Vingadores estão na moda, né? Mas quando a gente pensa em Vingadores, o pessoal pensa Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor e a Viúva Negra com Arqueiro Verde. Eu tava falando Arqueiro mais legal. Mas o que acontece é que no universo Marvel, todo mundo já foi Vingador. Então tem uma galera, inclusive alguns X-Men, o Fera é um Vingador, verdade. O Wolverine é um Vingador, e tipo assim, muita gente, caralho, como assim o Wolverine na história do X-Men vs Vingadores é um Vingador, não é um X-Men? Que loucura é essa? É até explicado, né, depois que a Jean morreu, ele abriu a escola de mutantes, Jean Grey, o Instituto Jean Grey. Isso, que é o mesmo trabalho que o Xavier tinha. Mas várias vezes na história da Marvel, não só o Wolverine, o próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha é Vingador há muito tempo. Eu lembro de uma HQ antigaça que meu pai comprou pra mim, onde eles até têm que ir pra Asgard lutar contra o Loki, e já tinha Homem-Aranha e tal, e uma galera das antigas. É, não, mas eu falei porque eu vi muita gente criticando por não conhecer... O andamento dos Vingadores agora, é isso que eu tô dizendo. É justamente por aquilo que eu te falo. Não tem como, cara, o camarada acompanhar desde o começo. Eu mesmo, a última vez que eu fui comprar um quadrinho na banca de revista, eu só consegui ver mangá com o número 1, que eu poderia começar a ler do início. Você tem uma ideia, o último quadrinho que eu li, que eu fiz questão de comprar, foi o Astronauta, né? Que é uma releitura do Astronauta da Turma da Mônica. É, o Magnetar, porque é um número só. entendeu? Só comprei por causa disso, porque eu sabia que eu ia ler aquilo ali e ia acabar. E inclusive, eu vou indicar o quadrinho, porque realmente é muito bom, e eu acho que a gente tem mesmo que apoiar a leitura nacional, os quadrinhos nacionais. Vamos pegar o link depois, hein, Patrick? Colocar aí no blog, quem quiser comprar. Eu já procurei demais esse Astronauta Magnetar pra comprar, velho. É difícil, tá? É difícil, mas ó, é show demais. Nem show no demais, site, né, da Panini, você acha. Mas, e como a equipe dos Vingadores está muito cheia de X-Men mesmo, a equipe dos X-Men está bem reduzida. Quem são os principais ali da equipe dos X-Men? O Ciclope, Colossus, a Emma Frost, né? O Namor, cara, Namor, X-Men, sério. Tá certo que eu não sou tão fera, mas pelo que eu sei, o Namor, ele é o príncipe de Atlântida. Isso. Eu não conheço ele como X-Men. Eu me surpreendi em ver o Namor como um X-Men. É, o Namor é o equivalente ao Aquaman da DC, né? Isso aí ficou... Não, ele é até... Ele é mais foda que o Aquaman. É, não, tô falando assim, porque o Aquaman é o rei de Atlântida também. Sim. Só assim, é o equivalente. Aham. Uhum. Tá, mas qual é o poder do Aquaman? Além de respirar embaixo d'água. Falar com os peixes, né? Que poder maneiro, hein? É, não, então, e eu até citando o Namor aí, cara, na hora que eu comecei a ler, cara, veio Namor, aí depois veio uns jovens mutantes lá, igual, Perigo, eu falei, nossa, que isso, velho, que desgrama é essa, Perigo, que nome bacana. Você... Agora, eu acho que vocês vão concordar comigo, Namor, príncipe de Atlântida, o mar é com ele, correto? Correto. E, cara, eles nivelaram as batalhas muito mal nesse quadrinho, porque o Namor, ele toma um couro do Coisa dentro do mar. Exato. Você fala, como assim o Coisa tá certo? Ele é forte, mas ele é pedra. A primeira coisa, ele tinha que afundar, se eu seguir a lógica, né? É. E ele desce o cacete no Namor, como assim, cara? Foi uma coisa que gerou bastante crítica, né? Esse balanceamento, parece que pra não colocar um vencedor no primeiro momento, logo de cara... Eles quiseram balancear. Uma coisa que aconteceu, cara, o Magneto luta com o Homem de Ferro e a luta termina empatada, pois bicho. Como assim, cara? Não, isso aí foi fora também, cara. O Magneto, no mínimo, ele tinha que fazer era torcer ele todinho. Pois é, aí criou uma justificativa que o Homem de Ferro inventou um negócio pra reverter o magnetismo. Cara, o Magneto é o senhor do magnetismo. Não, é o cara... Oh, como no assim? No filme lá, cara, ele arranca o ferro do sangue do cara. É, velho. Cara, eu vou te ser sincero, deu vontade de parar de ler aí. Que foi... Cara, não. Eu, muita... Como assim? E o mangá... O mangá, olha eu também. E, cara, parece que o que o Thiago falou é o medo de mostrar alguém vencendo alguém. As lutas sempre terminam empatadas, né? A Fênix, quando a Fênix realmente surge, né? Que aquela força destrutiva, ela só acerta o Wolverine. Por quê? O Wolverine é o único que se regenera. Se ela fuder o Homem-Aranha não tem como se regenerar. Então vai lá, pode queimar o Wolverine todo, porque ele se regenera. Tipo assim, eu achei muito ridículo. É, cara. É verdade. E todos os encontros, o Wolverine é o único que se fode todo. É por isso que eu parei de ver esse negócio, cara. É por isso. Eu, tipo, você fica quase no osso, velho. Ele se regaça todo. Mas ele não, se regaça. Cara, mas é não, só cara. Ele porque ele se regenera. É por isso que eu parei. Ó, o camarada usa espada e não corta ninguém. O Wolverine tem as garras, não arranha ninguém. O Ciclope tem o laser e quem ele acerta nunca se machuca. Cara, na boa. O único ponto positivo foi na hora que o Wolverine dá uma estranhada com o Capitão. E aí ele mete as garras na costela do Capitão e o Capitão sai ferido. É, mas mesmo assim foi uma solução idiota que o Nips joga o Wolverine no meio do nada pra acabar a luta do meio do nada. Na hora que você começa a empolgar, para. É igual ejaculação precoce. Na hora que você tá gostando... Puta, acabou. Dá tempo. É por isso que eu leio o Spawn. Continuo lendo quantas vezes eu consegui, cara. Porque lá não tem esse negócio, não. Tiver que quebrar alguém no meio, quebra mesmo. Tiver que arrancar um braço, arranca mesmo. E fio a mão no peito do outro, arranca o coração. É assim. Mas tem uma hora lá que eu... Puta que pariu, como assim? A Fênix é uma força mística super foda, super do caramba. Eles mandam o Thor pra dentro. Thor, gente. O Thor é o personagem mais forte do universo Marvel. Ele é o personagem mais forte do que qualquer um. Ele é o Superman da Marvel, todo mundo sabe disso. É, né? É o equivalente. Então, O que acontece é que a Fênix detona o Thor, aí chega o Homem de Ferro, pega uma armadura super foda que ele tem, sei de onde que ele tirou, e ele dá um tirão lá na Fênix, que a Fênix, eles até acreditam que a Fênix foi destruída, né? Poxa, você pensa, já é irreal, né? Ele tem uma arma mais foda do que o próprio Thor. Ok, tudo bem. É. Usou essa arma uma vez e não usou mais. Por que que não usou mais? Qual que é o sentido de não usar mais essa arma super foda? É, tipo, a arma dele era fodasticamente não tão foda. Se ela era tão foda assim, por que ele não continua usando aquela armadura? Cara, é umas coisas que acontecem durante a HQ que a gente ficou se perguntando como, né, bicho? Esse lance da armadura, esse lance do namoro. Você vê que eles estão tentando valorizar a HQ pra durar. Acontece um lance com a Fênix. Eu até gostei do que aconteceu, do lance da Fênix se dividir. Eu acho que isso aí nem é segredo mais. Acho que tem pra todo lugar falando aí que a Fênix se divide entre os X-Men restantes. E aí começa a batalha e tal. Esse negócio da Fênix se dividir também eu achei muito paia. Pareceu uma solução rápida. Que como os Vingadores estavam em maior número, foi uma solução rápida pra nivelar a briga. Isso aí. Agora pode vir 10 Vingadores, 20 Vingadores que eles vão aguentar 5 Fênix. Foi, na boa, pra mim foi uma solução porca pra nivelar. Eles poderiam ter desenvolvido de outra forma. É, uma coisa que mais me incomodou, até pra falar a verdade, é que o Ciclope, ele tinha certeza absoluta, ele tava certo que a Fênix, a força que matou a própria esposa, quase destruiu o mundo, era a solução pra ele. Então... Pois é, cara. Super lógico, né? Tipo assim, eu vou pegar aquilo que regaçou tudo aí e vou fazer virar pro bem. Claro. Cara, aquilo que matou minha mulher. Isso. Matou minha mulher. Eu, no meu contrário dele, cara, se eu ficasse sabendo que ela ia estar voltando pra Terra, eu ia tremer nas bases, cara. Falando, nossa senhora, fudeu tudo de novo. Não, o que parece é que não existe roteirista nesse negócio, cara. Parece que eles escrevem uma história pra um número e aí depois entrega na mão de uma outra pessoa. Toma, lê aí e continua você. Parece que foi só pra justificar eles brigarem entre si. Não teve um trabalho mais a fundo, né? Até na Identidade Secreta, que tá certo, não é bem uma luta entre os heróis, né? Mas até ela tinha uma justificativa mais inteligente pra acontecer esse embate. A gente tem que entender e admitir que eles estão querendo entrar na onda dos Vingadores, do cinema. Aproveitar, né? Supervalorizar. Exatamente, claro, porque é agora que eles vão vender quadrinho. A pessoa sai do cinema e às vezes não conhecia, né? Ah, eu vou lá assistir o Homem de Ferro. Aí, poxa, legal o filme e tal. E aí, de repente, alguém fala pra mim, ah, você já leu o quadrinho? Ah, não sabia que tinha o quadrinho. Aí eu vou correr atrás. Então, eles começando o quadrinho agora, a pessoa tem como acompanhar desde o número 1. Não ocorre aquele problema que a gente falou lá atrás, né? Da pessoa chegar lá na banca de revista e encontrar o número 60 e nunca vai conseguir o número 1, nunca vai conseguir o número 10. Entendeu? Então... isso aí, pra mim, é uma tentativa clara de tentar esticar os lucros, né, da marca. O que que vocês gostaram na série? Então, eu procurei saber algumas coisas antes, né? Eu vim pra gravar o podcast, eu procurei informações de quem leu, o que que eles acharam e tal. Não foi muito diferente do que a gente já falou. Muitas pessoas criticaram, em geral foi feito um trabalho bem mediano, né, sem muita justificativa e com muitos erros, inclusive erros que eram difíceis de aceitar, né, mas ainda assim eu acredito que pode ser uma boa leitura. Um quadrinho de ação é sempre legal, é sempre muito bom, pra gente desligar um pouco a mente também, né, essas coisas muito sérias que a gente vive o dia a dia, então é bom ligar um pouquinho mais essas coisas descompromissadas. Eu vejo dessa forma, totalmente descompromissado o quadrinho. Cara, eu falei tão mal que parece que eu não curti, né? É verdade. Você falou igual a todos os outros que eu vi na internet. Mas, cara, tem algumas qualidades, sim, né? Querendo ou não, por mais que todas as lutas terminassem empatadas, é legal você ver um embate entre os próprios heróis, né? E esse quadrinho mantém muito uma característica da Marvel, que é ação o tempo todo. Não é como um quadrinho da Liga da Justiça, por exemplo, que geralmente tem umas histórias mais densas, algumas histórias com questionamentos mais interessantes, né? Não é a melhor série dos Vingadores, muito menos a melhor série dos X-Men, mas acho que vale a pena, assim, dar uma, é uma curtida. O que eu não gostei foram esses pequenos erros. Mas, no geral, é um bom passatempo. Uma boa, ótima leitura pra hora de cagar. E você, Diego Mendes? Ah, cara, o que eu ia falar, o Patrick falou. O que eu aprendi de início, o que eu gostei foi a ideia, né, de um crossover de Vingadores com X-Men e tal. Os dois brigando ali entre si. Aí eu gostei dessa ideia. E o que eu gostei foi a questão da ação, da luta entre os heróis. Claro que tudo com o seu certo exagero também, que chegou uma hora que ficou, teve um certo exagero que eu não gostei, foi essa questão do Ciclope doidão, cara. Tinha uma hora que eu tava meio chato essa alienação dele. Eu acho que o que todo mundo falou é super válido, como sempre, eu sou o meio termo aqui. Mas, cara, eu me apeguei a uns detalhes muito simples pra poder falar assim, porra, disso eu gostei. Ah, os pontos negativos é que todo mundo falou, é, querer balancear demais as lutas pra mim é uma coisa sem lógica. Beleza, o Wolverine levar um pau pra Fênix é totalmente, tá beleza, de boa, porque a Fênix é mais poderosa. Não, mas só ele perder a carne toda do corpo... É, isso... não, e o Wolverine, querendo ou não, em todas as histórias que ele tá envolvido, ele é o... saco de pancada. Ele é o bode expiatório. Tipo, é. Vai ter uma bomba nuclear, joga o Wolverine na frente. Porque ele se regenera, né? Então, é o ponto. Pra mim, foi o ponto negativo. Pra mim, na minha opinião, não é pra pegar de fanboy, mas o Wolverine tinha que ter dado um pau no Capitão América, bicho. Não tinha nem discutir. Não porque o Capitão América é fraco, mas porque o Capitão América ia bater no Wolverine e ele ia voltar. Mas vocês não acham que esses quadrinhos, em geral, eles não são pra um público mais jovem? Assim, de menor idade. No máximo 15 anos. Eu concordo, cara. Mas se aí você, tipo assim, comparando os Vingadores com Liga da Justiça, por que eu gosto de Liga da Justiça? Você pega, por exemplo, a história da Liga, Crise de Identidade, que mostra um caso de estupro, os heróis limpando a mente dos próprios heróis pra encobrir vacilos deles mesmos. E a DC não tem medo de fazer isso, porque é uma história densa. Enquanto os Vingadores é só a porradinha e tá de boa. Pois é. A Crise nas Infinitas Terras, né? É uma história excelente, até cultuada da Liga. Que brinca com muitas questões éticas. O que não acontece. Eu, sinceramente, nessa X-Men vs Vingadores não teve nenhum dilema. O meu único dilema foi: agora eu tô do lado dos X-Men. Não. Agora eu concordo com os Vingadores. Não. Eu concordo com os X-Men. A única questão foi essa. Não teve uma crítica mais profunda. Enfim, considerações finais, meu amigo externo. Você que hoje é o caminho neutro. Bom, eu vou dizer que a leitura é sempre importante, eu vou dizer que indicar, né, que todos corram atrás do quadrinho, porque podem acompanhar do início, aproveitem que isso é uma coisa rara, não é sempre que você consegue acompanhar um quadrinho desde o número 1, e é o que eu vou fazer e que todos façam junto comigo. E é um quadrinho curtinho, né, cara, serão só 12 capítulos, inclusive nos Estados Unidos já foram todos lançados. Considerações finais, meu amigo Diego Mendes. Como a gente citou, tudo nesse mundo tem seus defeitinhos, mas no mais, é uma série bacana, ela, certas horas, era uma história envolvente, que vai te levando a você ler uma, duas, três seguidas, e assim, cara, curti algumas coisas, outras coisas não, mas mesmo assim eu vou aconselhar, e as pessoas leem sim, porque, querendo ou não, é uma história bacana e curiosa de se ver. Considerações finais, meu amigo Sir Patrick Murta. Você que é um cavaleiro da Tábula Redonda que segue o arco. Eu sou redondo mesmo, verdade. Vem lembrar. Cara, sim, vale a pena ler a história, principalmente pela importância histórica de ser o primeiro embate entre esses dois grupos de heróis. Mas não é nada memorável, não é nada épico. Inclusive você, se você leu o quadrinho e quer fazer com que alguém, algum conhecido, sua esposa, sua namorada, sua mãe, tenha o interesse de ler, eu não recomendo você repassar essa história, porque ela é muito rasa. Mas vale a pena pela importância histórica. Passa a Guerra Civil, né? Que é uma história bem mais... Não, passa o Batman, o Cavaleiro das Trevas mesmo, ou a Crise de Identidades que eu citei, que assim como a Guerra Civil também é densa, mas são mais até ainda. Enfim, eu assino embaixo tudo que vocês falaram. Se você quer ler alguma coisa legal, leia. Essa série, é igual o Patrick falou, é muito boa, é um ótimo passatempo, mas não passa disso. Então, não vá ler com grandes expectativas. E aí, galera, aproveitando que nós falamos hoje sobre quadrinhos, né, Patrick Murta? Quadrinho totalmente excelente, ou não, que é X-Men vs Vingadores. Depende muito do seu ponto de vista. No próximo dia 9 de junho, irá acontecer o lançamento de um mangá totalmente nacional. Vejam só vocês. Isso aí, um mangá tupiniquim. Olha aí, no episódio que a gente falou sobre capoeira, nós deixamos claro que valorizamos a cultura nacional, né? E um mangá 100% brasileiro, a gente faz questão de divulgar, faz questão de promover, e nós temos a honra, Thiago Mendes e Diego Mendes, de contarmos com a presença do seu criador. Eu queria que vocês dessem boas-vindas ao Calvin, o criador do Glocal, um mangá 100% nacional. Oi, galera, beleza? Eu sou o Calvin, criador do Glocal, e tô aí com esses caras, esses malucos aí, falando um pouco sobre o Glocal. Olha aí, o Calvin, fala pra gente um pouquinho sobre o projeto, do que se trata realmente o Glocal. Então, o Glocal, primeiramente, ele tem um intuito de levar boas mensagens, assim, pra público, né? Aparentemente, falando assim, parece um pouco meio careta, né? Mas, na verdade, não tem nada de careta, coisa nenhuma. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que buscar, né, um mundo melhor através de nossas atitudes, né? Então a gente tem que transmitir boas mensagens para as pessoas, para a sociedade. Eu acho que o mundo precisa disso mais do que nunca. E o Glocal é isso, ele quer levar boas mensagens, mostrar que podemos fazer do mundo um lugar melhor através de nossas atitudes. Claro, vai ter muita ação, muita porrada, muita aventura e até mesmo algumas cenas quentes aí, né? Olha só, uma coisa bem típica de alguns mangás até, né? Olha aí. Lógico. Tudo ação, aventura e cenas quentes, né? Não podem ficar de fora, né? Ô Calvin, você consegue fazer uma sinopse rápida da história do seu mangá? Sim. O Glocal, na verdade, conta com três personagens principais, né? Seria o Kevin, o Rick e o Oliver, né? Eles estão investigando uma série de acontecimentos estranhos que vem acontecendo no planeta Terra, mas que as pessoas não vêm dando muita importância devido ao cotidiano, né? As pessoas preferem seguir suas vidas normais aí e deixar esses fatos de lado. Mas Kevin, Nick e Oliver, os caras estão aí investigando. Isso eles descobrem que já há um certo tempo existem várias espécies de alienígenas entre nós aqui no planeta Terra, né? E eles estão aqui disfarçados entre nós e eles estão trabalhando para conseguir o planeta ir para eles, né? Então a intenção deles é acabar com a raça humana e pegar o planeta para eles, mas eles estão vendo que nós humanos não estamos cuidando direito do nosso planeta, né? Então eles acham que nós humanos não somos merecedores do planeta Terra. E eles têm esse ponto de vista, pois foi o que aconteceu no planeta deles, né? Eles conseguiram levar a ruínas, a destruição. E eles não querem que aconteça mais isso, né? Nos planetas, né? Do universo. E eles querem tomar a todo custo dos humanos. Ah, ao meio de tudo isso, a gente vai mostrar, vai falar sobre corrupção, sobre honestidade, sobre bondade, né? E os três, Kevin, Nick e Oliver, eles não vão entregar de mão beijada, não vão deixar nada assim de ruim acontecer com o nosso planeta, não vão ter que enfrentar os alienígenas, vão ter que sair na porrada, enfim, daí entra toda aquela questão de ação, aventura, né? E para prender a atenção da galera, né? Mas o intuito é levar essa mensagem aí, né? Por um mundo melhor. Ô, Calvin. Agora eu queria te perguntar, cara, o seguinte, de onde que partiu, assim, essa ideia de você criar esse mangá? Se foi por puro gosto, ou se foi, sei lá, alguém que te obrigou a fazer ele? Fala um pouquinho, como que surgiu essa ideia de criar o mangá? Então, na verdade é assim, né, é baseado em fatos reais. Uma alienígena muito gostosa, ela me prendeu numa sala, né, e ela falou assim, ou você cria essa bagaça aí, que é uma mensagem subliminar que a gente vai passar pro público, ou eu vou te levar pro outro planeta, e lá você vai ter que me comer à força. Eu falei, não, tá louco? Caraca, que isso? Não, é nada disso, não é nada disso. Seria interessante se fosse isso. Seria muito legal. Interessante. Mais um de 3D, hein, já pensou? Olha só a referência. É, cara, eu não ia aguentar, cara. Falei pra ela, largue mão. Mas, ó, falando sério, deixando a brincadeira à parte, na verdade eu sempre curti desenhar, cara, desde criança. Eu lembro que um dos primeiros desenhos eu tinha o hábito muito de fazer tartaruga ninja, não sei se alguém lembra desse desenho aí. Nossa, eu achava... Aqui todo mundo é jovem, cara, né? Eu achava sensacional, cara, foi um dos primeiros rabiscos que eu fiz, assim. Aí veio aquela fase dos Cavaleiros do Zodíaco, né, tal... Aí entrou Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, e aí eu sempre segui, né, esses desenhos, mas eu sempre gostei de criar também, né? Então eu decidi criar minha história e com o tempo fui trabalhando nisso. Foi quando em 2011 eu amadureci a ideia do Goukal, né? Amadureci a ideia do Goukal e falei, não, agora eu vou trabalhar em cima disso. Eu já tinha um pouco de experiência por ter trabalhado em estúdios de animação em São Paulo e tudo. Olha mais. Aí, que legal. E aí eu falei, não, vou criar uma animação, né? Na verdade, essa ideia de criar animação, eu confesso que foi um pouco precoce, né? Porque é difícil, como você vai, né? Não tem nome, não tem nada, como você vai querer criar uma animação, buscar patrocínio... É tudo isso. É, né? Investimento é muito alto, né? É um investimento alto. Agora você falou uma coisa interessante, patrocínio, cara. Como é que tem sido a questão para patrocinar o seu mangá? Na verdade, eu consegui alguns contatos aí, mas no final das contas, nenhum deu certo. Eles não tiveram interesse, né? Mas eu entendo perfeitamente o lado deles, hein? Entendo porque... eu não tenho nome, eu sou um artista totalmente independente, de certa forma estou começando agora, né? E os caras não podem arriscar, né? Então eu entendo perfeitamente o lado das empresas, né? Eu acho que foi até um pouco precipitado da minha parte, assim, tomar uma atitude assim, nossa, conseguir buscar patrocínio, assim, de uma forma, né? Eu acho que você tem que tentar mesmo, tem que tentar assim, sim, tem que procurar. Sim, foi. Então, eu sou um cara que sou muito persistente, né? Então, mas aí eu vi que não tava rolando, eu falei, não, vou fazer a bagaça por conta própria, vou fazer o mangá, né? E se tudo der certo, né, lá na frente eu vou investir na animação. Eu tô fazendo animação, mas assim, de uma forma por conta própria aos poucos. Entendo. Né? Ô Calvin, eu dei uma folheada, né, dei uma olhada no Facebook do estúdio até, vi umas artes do mangá. Achei legal, cara, e eu queria saber, cara, você se inspira em alguém, algum dos autores mais conhecidos, japoneses? Então, cara, as minhas maiores referências como mangá, assim, eu sempre, até hoje, cara, sou fascinado por Dragon Ball e Yu Yu Hakusho, né? E esses dois, assim, são referências, assim, muito, muito bacanas, até hoje eu assisto, cara, põe o DVD lá, assisto e tal, e... viajo, assim, vendo, assim, sabe? Bacana. E essas são minhas referências, assim. O traço do Goukal mudou, né, com o tempo, né? Ele era uma coisa mais redonda, tal, mais anime. E aí eu mesclei um pouco de meio... um pouco de HQ, né? Sim. Curto também HQ, então decidi deixar um pouco mais quadrado o traço, né? Bacana. É até importante, né? Porque a gente vive no Brasil, o Brasil é cheio de misturas. Você pretende seguir o aspecto Tankobon, que é o que lê de trás pra frente, ou você vai lançar no estilo HQ normal mesmo? Então, cara, foi uma questão assim, que ficou uma incógnita assim, pra mim durante um certo tempo, né? Eu não sabia o que fazer, aí eu falei, não, eu acho que eu vou seguir no estilo HQ por a gente estar aqui no Brasil. É mais fácil a gente estar aqui, né? Mas a minha vontade, a princípio, era seguir o estilo oriental, né? De trás pra frente. Isso eu até considero de menos, rapaz. Eu vou te ser bem sincero. Eu já admiro o seu trabalho porque você tá fazendo totalmente independente, sem o auxílio de um grupo, sem mesmo incentivo financeiro, porque eu imagino a vida para um artista fazer tudo sozinho, na raça, igual no Brasil a gente tem a tendência de valorizar só o futebol, acaba esquecendo outras artes também, cara. Eu queria deixar uma salva de palmas para você, para sua persistência, porque a gente precisa de exemplos assim, e eu tô torcendo muito para que esse projeto cresça e conquiste cada vez mais. Eu imagino o sofrimento que deve ser para você como artista independente, fazer tudo nas costas, tudo sozinho. Nossa, muito obrigado. Desse jeito eu fico até sem graça. Se eu fosse mulher, eu dava um beijo na sua boca. Olha aí. Obrigado mesmo. O importante de trabalhar como artista é não ser pago com uma Coca-Cola, né? Exatamente. É complicado. Exatamente. Você falou tudo aí, né? Não, eu falo isso porque é do tempo da Paulo Artes ainda. Eu via muitos artistas independentes que tinham seus projetos e contavam histórias desse tipo, né? Que, tentaram me pagar com um lanche, com uma Coca-Cola, e por mais absurdo que possa parecer, era verdade. Então, eu também quero deixar aí a minha admiração pelo seu trabalho, porque realmente eu espero que dê muito certo, e acho que todo mundo que trabalha da forma que você trabalha, independente, né, merece mesmo pelo menos uma oportunidade de aparecer na mídia. Verdade. O Calvin. Nossa, valeu mesmo. Você, muito obrigado. Você pode ter certeza que nós do Mexidão Rocks apoiamos a sua ideia, cara. Continua, persiste, que uma hora vai dar certo. E na hora que você tiver com dinheiro, você fala com o pessoal que te virou as costas, tá vendo? E paga o Mexidão Rocks. Olha aí! Vocês são fortes. Ah, cara, mas persiste aí mesmo, falando sério, persiste mesmo, vai que vai dar certo. Pelo que eu vi aqui do seu trabalho, que é um trabalho que tem tudo pra dar certo. Mas eu, nosso ouvinte que estiver ouvindo esse podcast, ele quiser conhecer mais sobre seu trabalho, quiser conhecer mais sobre esse universo do Glocal, que mistura alienígenas, só por isso já me cativou, porque eu gosto muito desse tema. Se ele quiser ouvir mais, quais são os endereços, quais são os contatos aí para ele fazer o contato com você, Calvin? Então, seria a nossa página do Face, né? Que seria facebook.com/estúdios, com S sem o E, Estúdios Vocal, né? Essa é a nossa página principal, a minha página, né? Eu falo nossa, quem vê pensa que eu trabalho com uma galera, que já tem empresa. Tem um canal no YouTube, né? Que é o youtube.com/vocalchannel, né? E tem um site que em breve vai entrar no ar, que é o vocal.com. E eu acho, eu fico muito feliz por vocês cederem um espaço assim para divulgar. Eu acho muito legal, mas eu acho que não só eu acho que outros artistas, né, eles deveriam também lutar para poder divulgar suas ideias, seus produtos. Isso aí, foi bom. Bacana. Ô, Calvin, sucesso aí. E beleza, qualquer notícia, cara, entra em contato com a gente. Beleza, muito obrigado, valeu mesmo. E só tenho a agradecer a vocês, ao Thiago, ao Patrick. É o externo. Fui ignorado. Não, mas é que eu não tô vendo aqui. Pera lá. Eu tô vendo o Thiago. Ô, Diego, você não faz diferença aqui, rapaz. Fica no gelo aí. Eu vou lembrar disso e a minha vingança vai ser plena. Diego. Ainda vai gravar o podcast. Ô, esquenta não, Calvin. A gente pega no pé do Diego mesmo, pra ficar relaxado. Não, eu tô zoando. O cara não tá aparecendo aqui pra mim, pô. Não. Ô, Calvin, então, sucesso. Parabéns aí pelo trabalho, mais uma vez. E força, cara. A gente vai estar acompanhando aqui. Valeu, muito obrigado. Verdade, Calvin. Boa sorte aí, cara. E segue na luta aí que vai dar certo. Opa, sucesso pra vocês também. Muito obrigado. Valeu. E você, ouvinte, obrigado. Não deixe de acessar agora, nesse exato. Então, você, ouvinte, que está ouvindo, acesse agora o facebook.com/estúdiosgocal. Vai conhecer o trabalho do nosso querido Calvin, que realmente merece todo o sucesso. Isso aí, valeu, Calvin. Então agora, meus amigos, vamos para a sessão comentários! O Rafael Ribeiro comenta no Me Dá um Dinheiro aí, o nosso cast número 46. Olha só, o cast foi foda, muito bom. Melhor que isso, só ver o Thiago Mendes sambando na feijoada. Olha aí, rapaz... Que história é essa, Thiago Mendes? Falei, Thiago Sampaio é pago pra ver. Na feijoada. Exatamente, gente. No último dia 25, o dia da toalha, inclusive, né? Vale lembrar. Teve uma feijoada de um cliente da empresa onde eu trabalho. E a gente, como todo ano, somos convidados. E segundo Rafael Ribeiro, eu estava sambando nele. E Rafael Ribeiro, se não tem foto, se não tem vídeo, o seu argumento é inválido. É, eu prefiro não comentar. Mas, ô Rafa, obrigado pelo comentário. Continue comentando. Rafael, Patrick, que é um cara que ouve periodicamente nosso programa, inclusive cobrando quando vai sair os novos. E, cara, continue comentando. Finalmente comentou, né, rapaz? Continue comentando e entregando os podres do Thiago Mendes aí. Olha aí. É, isso aí, isso aí. E continuando o podcast número 46, me dá um dinheiro aí. O Gersilei, olha aí, ele comenta novamente e diz: cara, o cast ficou muito massa, vocês falaram de muitas coisas bacanas. A piada da rolinha legalizada foi a melhor. E de fato foi, né, Diego? Foi, foi. E... cara, geral no Facebook falou disso. Rapaz. E é muito bom não saber que tá fazendo alegria das pessoas. E ele fala: sobre o meu comentário no cast passado, eu gosto de inglês. Atualmente estou aprendendo japonês e não costumo errar, mas estava escrevendo errado. Isso é porque eu e o Malovani, né, nós pegamos no pé dele lá, porque ele cometeu uns errinhos idiotas, mas fica tranquilo, Gersilei, é porque a gente gosta de fazer gracinha mesmo. Tá? A gente é chato mesmo. Não, isso é o de menos, rapaz. A gente comete erros aqui absurdos também, pode ficar tranquilo, né? Ele... mas foi bom que rendeu um pouco de zoação e eu tô acostumado a assistir coisas na net. E me esqueci que era um podcast. Que ele falou que tava assistindo o podcast. Mas tranquilo, cara. Olha lá. Gente, ganhar na Mega Sena é quase impossível. Até porque tem muito escândalo envolvendo a Mega Sena. Pra mim, não tem credibilidade nenhuma. Ele continua: eu não quero ganhar 180 milhões, não na boa. Eu não sou rico. Mas quando eu saio de férias, depois de ralar pra juntar aquela graninha pra viajar, eu me divirto demais. Porque sei que vou ter que ralar muito pra ter que fazer aquilo de novo. Ou seja, aproveita, né? Porque vai ter que ralar mais um ano pra poder curtir de novo, né? E eu tô nessa onda, só não viajo, viu, Gersilei? Tô igualzinho você, só tirando a parte de viajar, né? Ele fala: quando eu saio do meu trabalho, eu vou sem preocupação nenhuma pra casa. Ao contrário do meu chefe, que tem que juntar no final do mês uma grana preta pra pagar funcionário. Será que tem que juntar mesmo? É. Não sei. É. Depende, né? Tá aí um questionamento. É, mas ele continua: então é o cara que tá ralando pra comprar uma moto, que viaja uma vez ou duas por ano, que fica até de madrugada vendo anime ou filme sem preocupação, com amanhã passa o dia com sono no trabalho, pelo mesmo motivo, com tempo no meio disso tudo pra namorar e tal. Acredito que sou feliz, muito mais feliz que um cara que ganha rios de dinheiro por aí. É minha opinião. Olha, rapaz, eu gostei de ver esse seu lado poético da vida. E realmente é, né? Dinheiro não é felicidade, ele só ajuda a comprar ela. Ajuda a comprar. Mas ele não é. Às vezes um estilo de vida simples é suficiente, né, Thiago? É aquele negócio. Muita gente fala isso até, mas... eu ia ser um cara muito mais feliz com 180 milhões na conta, viu? Eu também seria. Isso aí, cara. Não, Gersilei, brigadão. Não liga pra nós o que a gente fala, que a gente fala besteira mesmo, a gente gosta de zoar de vez em quando. Isso, valeu. E continue comentando aí, não deixe de comentar. Continuando aqui o nosso comentário, que a gente mexe um cast número 46, o Me Dá Um Dinheiro aí, o Zé Patrão. Olha aí! O cara que tem um nick desse já dá pra saber que o cara não tá precisando de dinheiro. Zé então, Patrão. Então, o Zé Patrão, ele disse o seguinte, ele falou que acha meio difícil ficar rico ganhando na Mega Sena do que estudando, pra conseguir um bom emprego. Trabalhando, roubando, ou na pior das hipóteses, cantando funk, foda, ou trabalho na política. Que isso, que viagem louca. Pois é. Ele tipo, comeu solto aí, né? Pois é. Ele falou o seguinte, e tem mais. Quando se ganha na Mega Sena, já de cara se perde uma boa parte do dinheiro com impostos. Caso eu venha ganhar uma boa grana, teria duas opções. Adquirir imóveis para alugar e revender, aplicando essa grana em fundos rentáveis. A outra seria montando uma maternidade com preço especial para Thiago. Acho que essa é a opção mais lucrativa. Com certeza, cara. Se você montar uma maternidade com preço especial pro Thiago, você vai ganhar dinheiro de com força. Caralho, entendeu? Véi, todo ano é uma grana preta, com né? Com certeza, cara. Porque esse aqui, pra fazer FIA, é igualzinho rato pra comer. Meu Deus do céu. Genial, Zé Patrão. Genial. Não, ele teve a manha total, cara. E o Thiago tá quietinho aí. Não, né? Não tem argumento. Não tem argumento, não, cara. E uma coisa é verdade, Patrick. Contra fatos não há argumentos. Entendeu? E ele, no final, ele é o seguinte: deixou pra gente aqui um parabéns a todos e sucesso. Zé Patrão, mais uma vez, volto a falar: você não está precisando de dinheiro. É, muito obrigado pelo seu comentário, né? E deixa aí novamente os próximos posts, podcasts. É, continue comentando, divulgando. E assim. Não, não, deixa comentário não. Se ele é Zé Patrão, deixa dinheiro. Deixa dinheiro, é melhor. Não. É bem melhor. É, o dinheiro a gente negocia aí, cara. Ele vai deixar com certeza pra gente uma graninha aí. Só um adendo aqui, o prêmio da Mega Sena, ele é livre de impostos já, tá, gente? Só. É mesmo? É, pra mim não era, não. Não, ele é livre de impostos. É mesmo, olha só, então ganha 180 milhões liso. Liso. Pessoal, vai ter que pagar depois no outro ano, imposto de renda. É. Imposto de renda você vai ter que pagar, né? Isso aí com certeza. O Leão sempre tá com fome. Cara, eu ganhando 180 milhões, eu não faço questão de pagar imposto de renda a cada 6 meses. É verdade. Você vai brigar pra quê? E você, ouvinte, você que nos ouviu até agora, se você quiser deixar algum comentário, explique para o nosso ouvinte como ele faz. Cara, é só você acessar o mexidãorocks.com.br, acessar aí a aba de podcasts ou então do post, de preferência no podcast, para que a gente possa ler o seu comentário aqui e você ficar famoso junto com a gente. E é lá, você deixa o comentário da melhor forma que você quiser. É, seja ela uma sugestão, crítica ou um simples comentário. Excelente! E Thiago Mendes, quais são os nossos endereços nas redes sociais? Você pode acessar o facebook.com/mexidãorocks ou @mexidãorocks. Isso, no Twitter. E o nosso e-mail é mexidãorocks@gmail.com. E se você não quiser falar com todo mundo, mas quiser falar somente com o Thiago Mendes, como é? @ThiagoTMendes ou facebook.com/ThiagoTMendes. Isso, e os contatos do Diego Mendes são? É o facebook.com/DiegoMendes ou então pelo Twitter através do @DiegoTMendes, número 7. Isso, se você quiser falar com o Externo, é @Externo no Twitter, Externo com TH. E se quiser falar comigo, @PatrickMurta no Twitter. Eu agradeço a cada um de vocês pela audiência, pela paciência. Estou dando uma de Faustão e me dou um beijão. Até mais, galera. Até mais. Inscreva-nos, contate-nos, não deixe de comentar nunca. E o que eu gostei foi a questão da ação. Lógico que tem uma bacana, o telefone tocou na hora. O mais interessante é que o telefone toca por uma pessoa ligando que está tipo a uns 10 metros do telefone daqui de casa. Se gritar, a pessoa ouve, né? No momento, facebook.com/estúdiosglocal. Glocal. Glocal. Glocal. Aí o homem aí, ó. Meninas. Vamos lá. Demorou, hein? Deu tempo de fazer a unha aí? Tá ouvindo aí, Welles? Ih, agora foi fazer a escova. Vindo, meninas. Vambora. Ah, você tá ouvindo. Tava aqui mesmo falando, cara, que você é um cara gente boa, que nós gostamos de você demais. Ô. Oh. Eu acho que até pra agilizar a leitura, né? Pode ser, pode ser. Caraca, nessa novela toda hora tem alguém pagando calcinha e sutiã. Que novela que é? Tá passando a Globo aqui. Totalmente. Não. Totalmente. Vou ligar a TV, Que os outros tentassem mostrar pra ele. Você concorda, Patrick? Faz sentido, hein? É, faz certo sentido, sim. Eu só acho que. Peraí, desculpa. Eu tava comendo pipoca agora, que bosta. Vocês me pegaram de calça na boca. Acabou.